Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A e você está escutando Vox Vampírica Revamp na TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Saudações, vocês estão curtindo o Vox Vampírica Revamp ao vivo na Acidic Infection toda quarta-feira das 22 horas até a meia-noite e disponível em formato podcast no site voxvampirica.com. Nosso programa começou como um podcast no distante ano de 2006 e se tornou um programa semanal sempre transmitido às quartas-feiras a partir do ano de 2010. E ao longo do ano de 2013 começamos a trazer entrevistados, pessoas que de alguma forma fossem uma referência nos assuntos que dominam, mas que principalmente, para não ficar uma coisa chata, fossem pessoas que vivem, que adquiriram vivência a respeito dos temas que hoje dominam. E nessa edição eu tenho o prazer de trazer para vocês um casal que eu admiro bastante e que muitos textos deles já foram utilizados aqui no Vox Vampírica ao longo dos anos. Trata-se dos meus queridos Nicolaj de Matos Frisvold e Kate de Matos Frisvold. Nick é antropólogo e psicólogo, que no curso dos últimos 20 anos estuda e pratica os cultos africanos e afroderivados no Novo Mundo. Isso levou a uma multiplicidade de iniciações, como no Vudu do Haiti, Santeria, Kimbanda, Palo Mayombe e Fá. Ele é membro da Sociedade Ogboni de Abeokuta, na Nigéria. Anterior ao seu interesse pelas tradições africanas, ocultismo e bruxaria tradicional tem sido um campo constante de estudo e envolvimento por uma década, onde seu campo de estudo tem se focado nas formas tradicionais de metafísica, fé e culto. Ele é autor de livros como Craft of the Untamed, da editora Mandrake de Oxford, Artes da Noite, pela editora Rosa Vermelha, Palo Mayombe, Exu Kimbanda of Night and Fire, em Pomba Gira, todos pela editora Scarlet Imprint. Também de Obea, A Sorcerer's Ossuar, pela Radiant Press, e a antologia sobre bruxaria tradicional, Serpent Songs, também na editora Scarlet Imprint. Você pode acessar seus escritos no blog starcave.com. Kate de Matos Frisvold é uma acadêmica independente, taróloga e coach. Sua imersão espiritual começou bem cedo com um interesse pessoal no mundo dos espíritos, interesse herdado da avó e do pai no espiritismo kardecista. A partir da adolescência, Umbanda e Kimbanda fizeram parte da sua jornada e a acompanharam até a vida adulta, onde encontrou lar na bruxaria tradicional e nas tradições africanas. Seu compromisso se traduziu nas iniciações Parifá e Ami Mi Osorongá, e como Mambo Asoe no vudu haitiano. Adicionalmente a isto, seu envolvimento e interesse no ocultismo a levou a diversas iniciações em ordens herméticas. Hoje ela é terapeuta e coach no espaço terapêutico Centercom, Espaço dos Aromas, aqui em São Paulo, mediando seu tempo entre esse trabalho, escrever e jardinar. Seus escritos podem ser lidos no blog espelhodecirce.com.br. Eu vou chamar então um bloco musical e na sequência a gente começa com a nossa entrevista. Vale destacar que todas as músicas do programa de hoje foram escolhidas pelo Nicolaj de Matos Frisvold. Então eu já volto, não saiam daí. Late. just in eyes. Green in jaws, grit in teeth. All things but death and deeds. Like fire under horns.

Muito boa noite, vocês estão assistindo Vox Vampírica Revamp aqui nas ondas da acidicinfection.com. Eu sou o Lorde A, o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, semanalmente desde 2010, como um podcast desde o distante ano de 2006. E de vez em quando nós temos convidados, e nossos convidados são sempre muito especiais, são escolhidos a dedo. E eles, sempre que aparecem por aqui, tangem assuntos que eu gosto e que muitos de vocês apreciam e que muitas vezes alguns ouvintes vêm a descobrirem aqui no Vox Vampírica em todo esse tempo. Então eu quero dar uma boa noite muito especial para os meus queridos Nicolás de Matos Frisvold e Cati de Matos Frisvold, do blog Starry Cave e do blog Espelho de Circe, lá no blogspot.com. Depois a gente dá o endereço certinho deles. E enfim, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Vox Vampírica. Muito obrigado. Para a gente começar, eu sou fã de vocês, eu estou sempre lendo seus blogs, seus artigos. Comprei o livro Exu, The Kimbanda of Night and Fire, que tem sido uma leitura muito legal, muito profunda. É um tema que eu não conhecia quase nada antes de ter acesso a esse livro e antes de ler as publicações de vocês. Eu achei fantástico, sem falar no acabamento no livro, do conteúdo, nas ilustrações, uma coisa incrível. E Nick, você vem da Noruega, tem um trabalho super legal na área da psicologia e outras vertentes acadêmicas. Como foi? Como você se envolveu com os cultos afro-caribenhos? Como foi para um homem do norte da Europa descobrir todo esse repertório, todas essas religiões e espiritualidades que a gente tem aqui na América Latina? Eu sempre tive interesse em temas ocultos, mitologia, religiões no mundo. Quando eu comecei a estudar na universidade, as ciências de religiões e filosofia que me atraí no começo. Para esse ponto, acho que esse interesse só era crescendo. Com a prática de vários vertentes do ocultismo, também os estudos acadêmicos. Consumi muito tempo na minha vida pessoal e profissional. Há também a história da vida mágica dele, né? De como de fato começou. Não foi só o interesse, não veio de nada. O interesse veio de certas visões que ele teve quando criança ainda, e isso foi crescendo e foi se formando um mistério em torno disso. E acredito também que assim tenha sido vital um pouco de resistência, né? Porque a Noruega é um país protestante, de maioria protestante. A mãe dele era bastante protestante. Mas e isso criou uma certa resistência, né? Noruega é um país bem ateu. É ateu, na forma de ver ateu. Mas para ele foi interessante assim, procurar pesquisar as visões que ele tinha quando ele estava crescendo, enquanto adolescente. Sim, isso é verdade. Preciso falar algumas partes do inglês, ok? Quando eu era criança, eu tive muitas visões, experiências that were difficult to explain. Que eram difíceis de se explicar. I think it was kind of natural to find a resonance with African and more magical religions. E com uma ressonância com religiões mais africanas, né, que pudessem explicar o fenômeno. That are more occupied with visions, spirit trafficking. Que são mais ocupadas com visões, ou tráfico com espíritos. So this became a way for me to understand my experiences with invisible world. É, essa se tornou uma forma dele entender essas experiências com o mundo espiritual. Mas no mesmo tempo eu fui sempre um cético. Você achou esse interesse de estudar na universidade, todas essas coisas de psicologia, mitologia, religiões, antropologia, filosofia, era mais um módulo de explicação desses fenômenos para mim. Perfeito, bem legal. E assim, agora uma pergunta que sempre fica pra gente aqui, né? Principalmente para muita gente que trava contato pela primeira vez com o tema, é o que é bruxaria tradicional? O que caracteriza a bruxaria tradicional? Em qual sentido vocês utilizam, aliás, vocês, né? É utilizado a palavra tradicional. Por que tradicional? Acho que a Kátia pode explicar isso do mesmo jeito que eu vou explicar. Eu acho que houve assim, uma certa resistência aí de alguns que já estão tentando há algum tempo fazer isso aplicar como uma forma de religiosidade ou coisa e tal, formando alguma religião nova aqui no Brasil, dizendo que alguma coisa de Portugal, então ficou uma coisa meia complicada e a gente andou tendo que explicar isso muitas vezes e parece que é um pouco difícil das pessoas pegarem. Bruxaria em si teria a ver com práticas que você encontra no mundo todo, que normalmente são tangenciais, né? Acho que todo mundo tem uma ideia do que é bruxaria ou bruxedo, né? Agora, o tradicional, ele tem a ver com, não só com o que é transmitido, mas o tradicional tem a ver com a tradição perene, né? Que é uma tradição, assim, é uma linha de pensamento, é uma base filosófica comum, né? Em várias terras, em várias culturas, que a gente vai encontrar, tipo, a disposição da filosofia perene, por exemplo, ela é monista, ela não é... Ela acredita num ponto de criação, né? Que existe o um, depois o dois. Não de que nasceu essa pluralidade ao mesmo tempo, como, por exemplo, a Wicca acredita, né? Então, e que isso pode se revelar em várias linguagens. É o mesmo mistério em várias linguagens. Então, quando a gente encontra um bruxo tradicional básico, um bruxo tradicional em inglês, um bruxo tradicional norueguês, todo mundo acaba falando um pouco da mesma língua, a mesma compreensão, né? Da gente falar que é todo mundo aparentado. E o que a gente vê muito em comum é que as pessoas não levam a bruxaria como, isso é uma religião. Isso é uma forma de pensar o mundo, de ver o mundo, de ver o sobrenatural, de ver o outro mundo, de fazer essa conexão com as coisas que você faz. É uma coisa muito mais pragmática, muito mais prática, muito mais pé no chão, muito parecida com o xamanismo, né? E não é uma religião, a gente não faz culto a ninguém. Aliás, a bruxa não adora a ninguém, né? Uma relação, uma troca. E essa diferença que a gente fala que, né, existe muito, assim, é muito gritante a diferença entre a bruxaria tradicional, a Wicca, e o que querem fazer da bruxaria tradicional. Sim, porque eu acho, no geral, nós temos uma confusão dentro do paganismo e bruxaria, que é importante, porque o paganismo é pensamento mais religioso que a bruxaria. São adorações que você faz a determinados deuses, né? Então, e antigamente se falava em paganismo, nós tínhamos aqui cultos que eram bem precisos. Gente que lidava, por exemplo, com Ísis, era com Ísis, entendeu? Não era com aquele panteão egípcio todo. Se você pega o pessoal da Grécia, quem cultuava Zeus, era Zeus, e acabou, e fim de papo, não era Zeus, Artemis e tudo mais. Então, existe já alguma coisa meio estranha com o paganismo, esse resgate. A gente entende que de alguma forma você tem que trazer esses nomes de volta e tudo mais, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Não existe mais culto específico. E mesmo assim, a bruxa viria a Zeus, Zeus transformou em Deus, beleza, bacana, a gente continua a mesma coisa, serve para a mesma coisa, entendeu? A diferença é bem pragmático mesmo. Mas ao mesmo tempo, um bruxo, ou bruxo, pode fazer culto da Hecate, por exemplo, mas a forma do culto não é uma... Não é uma adoração, é uma troca. Sim, o culto vai ter uma very different expression. É, vai ter uma expressão completamente diferente. Porque a visão, a percepção, o conhecimento, no fundo, é bem diferente do paganismo, que que quer fazer essa adoração de deidades paganismos, que não é bruxaria tradicional. Mas o pagão, ele pode até fazer feitiços e tudo mais, inegável, dá para fazer, dá para falar que qualquer pessoa pode ser bruxo? Pode, qualquer um pode ser bruxo, né? Mas existe uma diferença meio que fundamental entre um bruxo tradicional, um bruxo, uma pessoa que faz feitiços, outro que faz simpatia. Você pode ser católico e fazer simpatia? Pode. Simpatia poderia ser chamada de bruxaria antigamente? Era chamada de bruxaria antigamente. Então, é essas diferenças fundamentais que as pessoas me parece que não estão percebendo, né? Mas tem. Cochrane was very clear in this, huh? And they said that... Robert Cochrane foi bem específico nisso. A pagan? Um pagão? Is never a witch. Não é nunca um bruxo. A abordagem é outra, né? A witch might be a pagan. Uma bruxa pode ser um pagão, uma pagã. Acho que essa distinção é bem profunda, é bem importante. Ficou claro? Uma pergunta? Não, perfeito, ficou bem claro, sim. Isso já oferece um panorama mais amplo, né, aqui no programa. E era uma pergunta que a gente, até quando eu contei que ia entrevistar vocês, alguns ouvintes pediram, né, para mim fazer. E aí eu me lembro que recentemente o Nick lançou um livro sobre OBA. É assim que se fala o nome? É OBA. OBA. Vendo e aprendendo, né? Uhum. E sobre o que se trata, OBA? Eu ouvi falar que tem um aspecto muito ligado ao onírico, ao lidar com os espíritos do reino dos sonhos, mas também é uma arte de cura. Mas é um tema bastante nevoado, bastante novo, até mesmo para mim e para muitos dos nossos ouvintes. Vocês podem contar um pouco mais para a gente sobre o que é OBA, sobre esse novo livro? E, de repente, a gente entender um pouco melhor esse tema? Sim. Um amigo meu, essa é uma definição do OBA, da Trinidade, que é o assunto nesse livro. Essa forma da OBA é um tipo de espiritismo diabólica ligado na floresta. Uhum. Acho que isso é bem no ponto. Porque OBA é um trabalho com espíritos bem diabólicos, perigosos, ligado na floresta. Você pode usar isso para cura, para malefica, para todas as coisas. Porque OBA trabalha com esses espíritos bem parecidos de fadas. São espíritos parecidos com fadas. Seriam equivalentes às fadas, mas do tipo agressivo. Sim. Bem ligado a esse espírito da floresta e também na morte. É um culto ou uma sucessão bem volátil, bem perigoso. Assim, existem várias formas assim, que a gente pode encontrar de OBA, né? Uhum. O que normalmente a gente vê de ponto comum é o poder que é passado na iniciação, chamado OBI, e ele fica reside dentro da pessoa a partir daquele momento em que ela recebeu, e pela intercessão de dois espíritos que são chave, né? Tem os outros, tal, mas vamos dizer que são dois espíritos chaves, que são encontrados em alguns lugares, né, sendo encontrados em alguns outros lugares com, vamos dizer, todo culto pode diferir, mas esse ponto é central, que são Papa Bones e Anima Sola. Anima Sola, acho que alguns já ouviram falar, né, como guardiã do purgatório, então já imagina a qualidade da, da garotinha. Né? Papa Bones, que seria o Pai Ossos, que nada mais é do que o Senhor Morte, né? O Papai Ossos que comanda a morte. Então, é através da morte se trabalha cura, se trabalha acabar com a, o sofrimento que você está trazendo em você, ou infligir isso também, entendeu? Trazer a morte e trazer sofrimento. Então, é, é bem binário nesse aspecto, não tem meio termo. Mas essa ligação do sofrimento, eu acho, é importante. É, muito importante. Normalmente, essa... Porque Anima Sola seria uma mensageira de Papa Bones, né? E tem gente que trabalha mais com ela, que ela se comunica melhor, e para outras pessoas o trabalho é direto com Papa Bones. Depende muito da forma de conexão, da sintonia que você tem com um ou com o outro. Mas, basicamente, quando a pessoa recebe esse poder, ela pode, por exemplo, trabalhar uma quimbanda, por exemplo, e trazer, vai ficar imbuído no trabalho, esse poder que ela traz dentro dela. Ou vai trabalhar na vudu, ela vai trazer esse poder dentro dela. Mas não dá para confundir, como eu já vi, que Obea se confunda com vudu, que Obea se confunda com quimbanda. Não sei essa... traduzir isso na português. Self-enforcement? Seria auto-enfeitiçamento, auto-encantamento. Sim. Você vira Obea. Isso é. Você se torna. É. Mas, no mesmo tempo, Obea, it's not a freestyle cult. Não é um culto de expressão livre. Because it actually does have a pedigree. Ele tem um pedigree. It has some statues. Tem statues? Não, pillars. Tem alguns pilares. That defines Obea as Obea. Que define Obea como Obea. Because what we have been, most of the writings you can find on the net. A maioria dos estudos que você encontra na net, que não são muitos, mas Never speaks about Obea, because actually no Obea man ever spoke about Obea. Não falam de Obea porque os Obeamen, eles costumam não falar sobre, não é uma coisa que se revela. Ficou famoso, aliás, por causa de Crowley. E em função disso, que a gente acha um monte de telemitas. Me desculpe os telemitas, mas os telemitas querendo ver de todo jeito, porque é uma coisa super misteriosa, né? E que é magia para usar sujeitos aí como alvo, né? Vamos brincar de ser malvadão, né? Então, a gente acha muito disso por aí. E, infelizmente, né? Porque tem outros, tem usos melhores para se fazer isso. Everything is not more correct to say. Ó, ao invés de falar de que do que a Obea não é, seria mais correto dizer that Obea is very much similar to Paloma Jung. Que a Obea é muito similar a Paloma Jung. So, in Trinidad, you work on Congolese. Em Trinidade, você trabalha em... Congolese, tipo de espiritualidade. Tipo congolese de espiritualidade. Na Jamaica, você faz a mesma coisa. Mas na Jamaica, Obea tem assentamentos. Na Trinidade? Não. You don't always have. Você não tem sempre. Né? É que assim, parece que é livre estilo, não é livre estilo, vai depender da onde você recebeu, a forma que é trabalhada, da onde você recebeu. Você vai achar formas diferentes de trabalhar, mas cada casa tem um estilo que tem que ser seguido. Because people think that Obea Man is just another title for a sorcerer. Tem gente que pensa que Obea Man é um outro título para qualquer tipo de feiticeiro. But no. You have to receive. Você precisa receber. Fantástico, assim. Nossa, assim, é mais um livro que eu preciso trazer para minha coleção, então. Eu já gostei bastante. Vai bem, de fato. né? É até corriqueiro dizer que vocês dois, né? Vocês sempre pegam temas e ampliam e trazem uma profundidade para eles muito legal, né? Que tira a gente, arrasta a gente para bem longe do lugar comum e desperta o interesse, a afetividade e a vontade de conhecer sempre. Conhecer, de ver do que se trata, né? Uma característica muito marcante do trabalho de vocês. Obrigada. E, queridos, aí a gente falou um pouquinho do Bea, já entendendo como se pronuncia, e eu vi que a gente também falou sobre o Paulo Mayombe, que é um outro livro do Nick, eu não tive a oportunidade de ler, mas eu vi algumas informações esparsas pela internet que apresentavam como uma espiritualidade bruxa, um culto de bastante poder, e tem uma questão muito ligada com a necromancia também, né? Vocês podem contar um pouco mais pra gente sobre o Paulo Mayombe? Primeiro eu vou falar uma coisa, é meu livro favorito. Opa! Eu bem satisfeito com esse livro também. Eu vou traçar só um paralelo que eu achei interessante, e acho que o Nick pode desenvolver o tema. É as pessoas não fazerem muita ponte entre uma coisa e outra. Mas o trabalho de Paulo Mayombe lembra muito o trabalho que é feito na Kimbanda, como na origem, entendeu? E, de certa forma, a gente pode dizer que existem elementos que na Kimbanda não permaneceu, mas no Paulo permaneceram. Mas acho que o Nick pode falar mais. Porque both Kimbanda and Paulo, they do have a origin in Congo. Ambos encontram sua origem no Congo. But the execution of the cult is very different. Mas a execução do culto ficou completamente diferente. Porque um foi em Cuba, outro aqui no Brasil, que meio que misturou com muita coisa, né? Yeah. So, what I have seen the last years with some kind of Paulo Kimbanda taking place and shaping up. Que ele tem visto com alguma coisa assim entre Paulo e Kimbanda, né? Paulo Kimbanda. Paulo Kimbanda. É, eu tenho Paulo Kimbanda. É, que existe agora Paulo Kimbanda. It's really very foolish. Seria um pouco infantil, né? Tipo, infantil. Porque os dois cultos é diferente, tem próprios poderes divinos. A specific cosmic point that you build inside this vessel. Um ponto cósmico específico que você constrói dentro desse vaso, né? Que aprende. So, Paulo Mayombe has. People think that Paulo Mayombe has a pantheon because you have spirits like Mamachola, Citerayos. As pessoas pensam que no Paulo Mayombe tem um panteão, né? Por causa desses espíritos, como ele falou, Mamachola. But we need to understand that these are actually qualities both in assembly of God. Mas, na verdade, isso se refere a certas qualidades de Nzambi, que seria o equivalente para a gente entender Deus. And every single prenda is unique. E toda prenda, cada uma delas é muito única, muito singular. So, in this way, it is a bit different from Kimbanda. Então, nesse aspecto, é um pouco diferente da Kimbanda. Because in Kimbanda, when we make the assentamentos, na Kimbanda, quando você faz os assentamentos, we are really seating a specific spirit, an Exu or Kumbajira. Você está assentando um espírito específico, um Exu ou uma Kumbajira. This might sound like the same thing. Parece a mesma coisa. But if you think a bit deep, mas se você se aprofunda um pouco, né? Pensa um pouco mais profundamente. We see that this basic difference in constructing the spirit vessels. Você vê que essa diferença básica na construção desses assentamentos also explains the great differences in the execution of these two cults. Também vai explicar as grandes diferenças que existem dentre esses dois cultos. Which leads to how we perceive our spiritual ancestry in Kimbanda. Vai falar um pouco de como a gente percebe os nossos espíritos ancestrais na Kimbanda. It's very different também than in Paulo Mayombe. Do que no Paulo Mayombe. Another difference. So, I think it's very important to keep these cults separated, even if they are coming from the same place. Eu acho que é muito importante manter esses cultos separados, mesmo que eles tenham vindo do mesmo lugar. E eu até entendo por quê, porque nós estamos falando aqui da maneira em que ele foi fluindo, da maneira que ele foi evoluindo, né? É a mesma coisa que quando a gente fala, por exemplo, de Ifá, né? Que, falando nisso, é um trabalho em progresso, Ifá, né? Porque ele vai lançar um livro sobre. E você tentar fazer o candomblé como é Ifá. Existe um movimento de retorno à raiz hoje em dia. Sim. Só que assim, você vê assim, grandes, muito grandes diferenças em como ele é na raiz e como ele se desenvolveu aqui. Porque aqui ele acabou incorporando elementos completamente diferentes, o cristianismo, datas comemorativas, as danças se desenvolveram de um jeito, as comidas foram se modificando de acordo com os paladares. É tudo diferente, né? E parte da filosofia também não foi importada, muitas deidades da África não foram importadas. Então você vê que aqui, já no candomblé, já existe uma diferença. Não poderia ser diferente com a religiosidade congolesa, né? Lembrando, assim, que grande parte desses cultos, eles foram trazidos por escravos simples. A maioria deles não eram sacerdotes, não eram tatas, não eram babalaôs, eram babalorixás no máximo. E então já a gente já vê a diferença justamente daí. Não, but I think that parallel is very worth it. É um paralelo interessante. No, because it's so like candomblé. Candomblé have been here in Brazil for hundreds of years. Já está aqui há algumas décadas, alguns séculos. Without Ifá. Sem Ifá. So after a long time that you are developing a cult that is taking its form. É muito longe, muito longe no tempo de um culto, assim, um culto que está desenvolvendo uma outra forma. That is autonomous and has que é autônoma e tem uma outra expressão. Even if you want to take back the roots. Mesmo que você queira trazer de volta as raízes. It will still. Ainda vai ser diferente. É, virou um culto mestiço aqui, né? Como a Kimbanda é um culto mestiço, como o Pala é um culto mestiço. It makes all this thing with who is more authentic, who is more orthodox, to be a complete rubbish. Aliás, né, o que a gente vê na Kimbanda, por exemplo, é que muitos quimbandeiros, eles ficam, por que minha casa é mais tradicional? Aí eu falo, tradicional aonde? se o culto todo é fluído, se você tem um comandante da casa que é um espírito, e ele vai te passar o jeito dele, que você vai fazer assim, assim, assado, né? Ele vai passar as ordens da casa, não tem como uma casa ser igual a outra, não tem como se trabalhar da mesma maneira em duas casas, não existe isso. Então, quando eu fico meio assim quando eu vejo o pessoal clamando que é mais tradicional do que o outro e tal. Eu acho que fazendo um bom trabalho, a prova está no sucesso, né? A prova está no sucesso de cada casa, de resolver os problemas dos seus filhos e assim vai. É, acho também, a Kimbanda, isso é a natureza de Kimbanda, essa coisa dinâmica, diversidade, sim. Exato. Acho que Kimbanda é o culto mais fluido, living. Aqui no mundo, vivo. Nossa, é. Adoro Kimbanda, por causa disso. Pela fluidez. Perfeito. E aí a gente chega naquela questão que eu acho que deve levantar os cabelos compridos de muitos dos ouvintes do Vox Vampírica e muitas pessoas que estão descobrindo o programa hoje, que é aquela questão que quando a gente fala a palavra Kimbanda aqui no Brasil, para quem não conhece o tema, a gente vê algumas reações de pânico muito mais assustadoras do que uma pessoa dizer que é bruxa, que é vampiro, que é da Umbanda, ou que é do Candomblé. A Kimbanda aparentemente inspira um terror no popular. E aí, como tem esse livro incrível, né, o Exu, The Kimbanda of Night and Fire, eu queria ouvir um pouco de vocês, eu queria que vocês explicassem, contassem um pouco sobre o que é a Kimbanda, ao que se direciona a Kimbanda. E quem são os espíritos principais, qual o papel do Exu em todo esse universo da Kimbanda? É, acho que as pessoas, mesmo do Candomblé, elas têm uma ideia de Exu. O Exu Orixá é uma coisa, o Exu Kimbandeiro é bem outra. O Exu Orixá foi muito demonizado, né, pelos... No dicionário de Urubás também, com a tradução de Exu, diabo. É, virou diabo, porque, porque existe um certo temor relacionado a ele, né, como devorador de mundos, devorador de universos e coisa e tal. Mas, na verdade, ele é o intercessor. Se eu falasse para você, Exu seria o equivalente ao Mercúrio, né, ao Hermes, o medo passaria, não passaria? Porque ele é realmente um intercessor iorubano, né? O Exu, que a gente fala, o Exu Orixá. O Exu Kimbandeiro, ele trouxe esse aspecto, mas também incorporou uma outra coisa que também quem é do Candomblé entende, que é o culto de Egungun, que é o culto dos mortos. Então nós temos aqui um culto de Eguns, basicamente um culto de espíritos, né? Que estão alinhados à energia do Orixá Exu. Mas para entender essa complexão, eu acho... As pessoas do Candomblé têm uma noção disso. Não é mais o livro do Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro? É. Acho é, é fantástico, nesse fantástico para entender como é, a religiosidade brasileira veio a ser, né? É, de como os escravos se encontravam nos fundões das fazendas. E ali não se falava sobre a filosofia que existia dentro das tribos, né, lá na África, mas o que existia era o quê? Gente recebendo os espíritos, os caboclos, entendeu? Os diabos, né? E aquela coisa do diabo que eles falam é aquela coisa mais... que trabalha naquela linha muito cinzenta, que ele pode ser... posto em ação tanto para bem quanto para mal. Porque a nossa interpretação é muito, realmente muito binária, né? Ou a gente interpreta como bem, ou estou fazendo um bem para fulano, que nem sempre é. E fazendo um mal para uma pessoa, que às vezes também não é, né? Então, eu acho que Exu trabalha muito nessa linha cinzenta, onde existe muita bênção disfarçada ou muita maldição com cara de bênção. Nesse aspecto a gente acha que ele é traiçoeiro, mas não é bem traiçoeiro como a gente pensa. Acho que o termo mais comum é esse negócio de trapaceiro, traiçoeiro, e não é bem assim. Ele está ali meio que para testar certos aspectos da nossa vida, né? E para fazer a gente progredir, para a gente andar para frente. Então é com essa função que se trabalha a Kimbanda, é de fazer você evoluir, seja no amor ou seja na pura dor, né? Ok, eu não lembro a fonte agora, mas tem uma etnografia que fala sobre a escravidão aqui no Brasil. And there is a comment there. Um comentário lá. With one of the subjects interviewed. Com um dos sujeitos que foi entrevistado. And it's like 200 years old, more or less. Alguma coisa de 200 anos atrás. Where this black man? Onde esse rapaz negro, esse homem negro? States that well, if it's the Jesus or the white man that brought us into this miserable condition. Se foi o Jesus, o homem branco que nos trouxe a essa condição miserável. The devil, the white man, is our god. O diabo do homem branco é o nosso Deus. Which I think contributed a bit to this kind of nurturing this diabolical icon, because when you are in slavery and you see that... Que é o que trouxe assim, essa figura, essa capa diabólica, né, para Kimbanda, né? E não só isso, também é um tremendo desafio para uma pessoa vir e encarar essa figura icônica de chifre, vermelho, não sei o quê, que fala palavrão, que seria, na concepção das pessoas, aquele que seria completamente anti-santo, né? Anti-sagrado. E o que as pessoas não percebem, na verdade, é que ele vem não só para desafiar, mas muito mais para te entender. Não interessa se aquilo é errado ou certo, é uma figura que não tem um julgamento em relação aos seus pecadinhos, né? As coisas que você mesmo considera errado, né? Então ele vai te ouvir, e ele vai simplesmente te ajudar no que é necessário, e isso vai consequentemente te trazer algum tipo de evolução. Como? Aí é com ele, entendeu? É bem por aí. Não é uma figura a ser temida, é uma figura extremamente amada. Uhum. Para quem percebe ao que ele vem, né? Existem lendas e lendas que a gente vê do Exu Orixá propriamente, onde fala dessa coisa assim, traiçoeira, que não é traiçoeira, onde ele passa com entre dois vizinhos, por exemplo, que são muito amigos, né? Que falam para todo mundo como nós somos amigos, e ele passa com um chapéu pintado de vermelho de um lado e branco do outro, e eles começam a discutir sobre a cor do chapéu e eles quebram o maior pau. Aí você interpreta, nossa, então ele vem para atrapalhar. Não, ele vem para testar essa amizade, né? A ideia toda traiçoeira, trapaceira de Exu é justamente para fazer com que você largue mão das suas máscaras, da sua hipocrisia, sabe? Dessas doenças sociais que a gente vê tanto hoje, que as pessoas estão completamente desconectadas da realidade. Sim, porque o trapaceiro é você mesmo. É, o grande trapaceiro é você mesmo. Perfeito, perfeito. É basicamente isso, né? Você tirar o medo. Não, você achou. Então, dando continuidade, depois dessa, né, dessa ótima explanação sobre o papel do Exu, a gente também ouve falar muito sobre a Pombagira, que foi um outro livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que foi muito elogiado, do Nick. E quem é a Pombagira? Onde ela entra? Como ela traz o feminino, ela traz o poder de Vênus para toda essa espiritualidade afro-caribenha? O que é? Quem é? Como é a Pombagira? O premisso na livro era o Pombagira. Eu primeiro it was the first form. Foi a primeira forma The spirits da Quimbanda. Dos espíritos da Quimbanda. Porque eu tenho um espírito na no dialeto Quimbundo, na Angola, distritos mais a sul também, chama Bumbanzila. Uhum. Que eu acho é a origem da pomba gira. Aqui. Mas essa origem é uma coisa, outra coisa é o forma da pomba gira da Chepedó. Que se moldou, né? Na nossa cultura aqui na Brasil. Porque para mim é importante prestar atenção na cultura que criou o culto. É para nós, Pomba Gira, para nós aqui no Brasil. O Pomba Gira é um ícone de Vênus, a woman, that accepts every aspect of woman. Que aceita todo aspecto do feminino. Porque esse espírito original, Bumbanzila, significa um serpente fértil. Um serpente fértil. Fértil, na encruzilhada. It belonged to a class of spirits. Pertencia a uma classe de espíritos. Parecido da Kissimis. Com os Kissimis. Que é uma legião de serpentes. Uma legião de serpentes. Aliás, muito comum, né, da gente ver as pessoas que falam, não, eu tive um sonho, eu tenho certeza que é um sonho de Quimbanda, tal, com elementos de Quimbanda, e eu vejo ou serpentes, ou pessoas que parecem serpentes. Sim, mas esse tipo de espíritos é the same communicating function as Exu. Tem o mesmo espírito de comunicação que Exu. Se a gente pudesse falar alguma coisa em termos de planeta, seria Mercúrio e Vênus. Exatamente. Então, para mim, I wanted to present a possible origin for Pombagira. No livro ele quer apontar uma possível origem da Pombagira. But the main object of the book. Mas o objetivo todo do livro. Was to present Pombagira in a very dignified and exalted manner. Foi apresentar a Pombagira de uma maneira exaltada e dignificada. Porque ela é dignificada. Porque ela é dignificada. O que a gente percebe, né, que dentro da espiritualidade, muitos caminhos foram fechados ou tornados... sabe quando diminuem a mulher, né? Houve muito disso na espiritualidade, da maneira que foi feito, né? Dentro desse patriarcalismo todo, nós temos a figura da Maria super dolorosa, a sofredora, mãe eterna, aquela que vai criar o filho com até os 60 anos de idade, que é um traço muito comum, né, nos países de cultura católica. Nós temos, então, mulheres esforçadas em serem boas mulheres, né, ou trabalhadoras, boas mães, e boas isso, boas aquilo, e nunca são, né? Aos olhos dos outros, aos olhos umas das outras, há sempre uma cobrança muito grande em cima da mulher, e enquanto não existe essa cobrança em cima dos homens, é uma coisa meio louca, que existe uma grande disparidade. E na Quimbanda a gente encontra a Pombagira como um personagem realmente dignificado, né, em pé de igualdade com Exu, em absolutamente tudo, né? E com uma coisa muito especial que é aquele negócio, né? Que por toda mulher que pode ser a feminista que for, a militante que for, a mais revoltada que for, a mais briguenta ou a mais cachorra que for, ela no fundo ela quer uma coisa que é primordial, ela quer amor. Ela é um espelho digno, sinistro da nossa condição humana. É isso, eu acho que é Pombagira. Puxa, que lindo. Que lindo. É uma apresentação, uma representação digna. Uma representação digna e inspiradora. Inspiradora. Vocês estão compartilhando aqui sobre as Pombagira aqui no Vox Vampírica de hoje. E eu reforço uma vez mais para os nossos ouvintes, né? Aproveitem tudo isso que vocês estão escutando, que vocês estão aprendendo aqui hoje, para irem além, saírem do lugar comum e verificarem que aqui na nossa terra brasileira a gente tem muita coisa interessante. Nem tudo está na Europa, tem muita coisa boa aqui. Para os escritores, para os ilustradores, para os músicos, tem muita coisa para ser descoberta, muita poesia, muito lirismo, que vocês precisam conhecer por aqui também. E, né? O que a gente acha, assim, é que o povo tende a descartar, assim, uma riqueza que, para os olhos dos estrangeiros, eles olham e eles não acreditam, é muita coisa. E é muita coisa muito bonita e muito profunda e completamente mestiça. Veio muita, muita feitiçaria europeia, veio para aqui. Aqui, na verdade, permaneceu. Lá fora, foi se extinguindo. Existem feitiços que você encontra na forma total aqui. E você não encontra lá fora. Lá fora você encontra, no máximo, fragmentos desses feitiços, né? E veio tudo. E misturou com o que o índio sabia, e misturou com o que o negro escravo sabia. E isso criou uma riqueza, uma diversidade que as pessoas não têm muita noção aqui, infelizmente. Nós ainda temos aquela visão colonialista, né, de olhar para a Europa, para os Estados Unidos, e fica, lá é que é terra, lá é legal, lá é bonito. Né? E a Europa olha para o Brasil agora, né, com os olhos brilhantes aqui. Né? Uhum. De ver que o Nick, quando ele chegou aqui, ele se surpreendeu de chegar, você anda um pouco, você acha um trabalho da rua, né? Alguém arriou aquele mega bom, nossa, isso eu jamais encontraria na Europa, né? E as pessoas aqui, elas olham com medo, com nojo, não sei o quê, ai, credo, né? Mas pro europeu ele fala, não, isso aqui é magia, a gente consegue ver para o que o cara fez, né? Para qual eu entendo, que espírito ele trabalhou, é muito interessante, né? E é uma arte sacra. Uhum. Sim, é exatamente esse o ponto, a beleza do que é feito e versus aquela construção moral tacanha, né? de perseguir, de vulgarizar, de projetar em cima de uma arte os próprios preconceitos, né? Os próprios nojinhos, os próprios fragmentos, né? A própria superficialidade. Sim. Quanto você tem uma arte ali na sua frente, pode ser um ebó, pode ser uma tela, pode ser uma instalação. E ainda assim, aquilo tem um fundamento, tem um objetivo, tem um sentido. E assim, as coisas negativas, atribuições negativas, é a própria pessoa botando para fora o que ela carrega nela, né? Não tem nada a ver com aquilo que está na frente. Exatamente. Tá certo. Tem gente que eu acho que exagera um pouco, né? Tipo, você vai arriar um ebó lá pro Exu, você não precisa deixar a garrafa, porque a garrafa ele não toma, não, sabe? Uhum. É, você joga no chão, porque ali os vapores é que vão ser de uso dele, né? É, Exu não precisa bem falar bem a real de vela, né? Porque antigamente não tinha vela, o pessoal fazia fogueira, né? Fogo é melhor. É, se você fizer, por exemplo, já com uma lamparina, né? É, com uma essência, alguma coisa assim, faz né? Faz um buraco, faz um fogo. Joga fogo, né? Tem sentido. Tem certas coisas que dá para se retrabalhar, dá, num aspecto mais ecológico da coisa, dá para se trabalhar. Mas de um modo geral, a resistência que as pessoas têm ao verem um ebó é um pouco de ignorância. Realmente é um pouco de ignorância. As pessoas deveriam olhar aquilo com outros olhos. É uma expressão espiritual de alguém. É importante realmente para alguém. Pode estar salvando a vida de alguém, né? Pode estar realmente prejudicando a vida de alguém. Pode, mas para falar bem a verdade, a maioria de nós quer o quê? Quer dinheiro, quer amor, quer sucesso, né? Então, a maioria dos trabalhos que se vê na rua não são trabalhos para prejudicar. Por mais macabros que eles pareçam, tem muito dessa coisa de como isso tudo foi demonizado. E lembrar, especialmente as mulheres, o quanto nós já fomos demonizadas, né? Não é bom estar nessa posição. Então, é hora da sociedade rever essa coisa de achar culpados, achar bodes expiatórios, achar alguém para cuspir, né? Uhum. E eu acho que a Quimbanda está aí para provar, o Exu, o Orixá também está aí para provar, de que ninguém merece ser colocado como bode expiatório, de que respeito é bom em todos os lugares. Também, da mesma maneira que eu não concordaria que um babalaô, um babalorixá, e eles não fazem isso, eles não vão para uma igreja e vão lá xingar o pessoal e falar Exu é rei, não. Então, e da mesma maneira, a gente acha estranho que evangélicos, não são todos, hein? Não são todos, existem muitos evangélicos que são boa gente, mas alguns tomam certas liberdades que são extremamente desrespeitosas, né? Como ir a um centro que está trabalhando em uma gira, seja com orixá, seja com Exu, seja de quimbanda, seja do que for, e lá pregar, Deus é amor, e não é porque estão sendo super agressivos. É. Né? Ou, pior, né? Deus é fiel. Se Deus fosse realmente fiel, estava com quem? Estava com os judeus, né? Até hoje. Até hoje. Não é fiel porra nenhuma. Então, assim, a gente vê esses descalabros, né, acontecendo hoje em dia, e muita gente concordando porque acha todo o imaginário do candomblé ou da quimbanda como inferior, porque é dos negros, que na África só tem gente pobre, né? E as pessoas se esquecem de ver aquela coisa de que o africano, ele vive, a forma deles viverem lá, né? Tirando os grandes centros, que são como São Paulo, como qualquer outra cidade grande, as pessoas que moram nas aldeias, elas são... A gente tem que pensar neles como índios são. Eles vivem daquela maneira há muito tempo e eles gostam daquele estilo de vida. Para eles, riqueza é ter filhos, é ter condições de alimentar várias mulheres, né? Vários filhos. Isso para eles é riqueza. É uma riqueza completamente diferente da nossa, que é ter o celular, que é ter o carro, que é ter mil casas, né? Que é diferente, é outra coisa. Então a gente tem que parar. A gente tem que parar de olhar para a África com esses olhos de coitadinhos, são tudo um bando de pobre. Imagina, se não funciona a espiritualidade deles lá, não vai funcionar aqui, né? É esse o lugar comum que a gente encontra. E, na verdade, é de uma riqueza, assim, absurda. E veio tudo pra gente, assim, de presente, no nosso colo. É, verdade. Bom, é isso. Fato, fataço. Sim, perfeito, perfeita designação. E agora, né, assim, ainda nesse tema, né, dos presentes da África para o continente americano, para o Caribe, para a América do Norte, eu sei que vocês gostam bastante de seriados de ficção científica, e recentemente tem ido ao ar a terceira temporada da série American Horror Story, The Coven, onde a gente tem a Jessica Lange... A Jessica Lange e todo o elenco interpretando bruxas. Temos as bruxas da tradição de Salem, temos as bruxas do voodoo, que são comandadas pela Angela Bassett, interpretando uma figura histórica, que é a Marie Laveau, uma rainha do voodoo. A gente sabe que ali no seriado é uma personagem inspirada e tudo mais, mas eu sei que vocês também pesquisam, eu sei que também está ali na área de interesse de vocês. O que vocês podem contar pra gente sobre o voodoo? Que a gente ouve falar muita coisa, tem muitas bandas de rock que fazem algumas músicas tecendo algumas analogias ao voodoo. A gente teve filmes de terror legais, filmes de terror lamentáveis, que tocavam no assunto do voodoo. Tivemos até uma animação do Mickey Mouse encontrando espíritos do voodoo num desenho dos anos 40, se eu não me engano. O que é o voodoo, Nick, Kathy? O que é o voodoo? Quem são os Loas? O que a gente viu mais recentemente na Anne Rice, para quem gosta de nos livros do Vampiro Lestat e das Bruxas Mayfair, aquilo que a gente assistiu, os mais novos estão assistindo na terceira temporada de American Horror Story, vocês podem contar pra gente um pouco sobre o voodoo? Ok, primeiro, American Horror Story, precisa lembrar, é uma ficção. Ah? Mistura, o American Horror Story está misturando assim, vários elementos. A gente gosta, a gente está achando fantástico, a interpretação maravilhosa, adoramos os efeitos, tudo. Realmente uma super licença literária, mas assim, em termos de voodoo, está bem correto, né? Bem incorreta a maneira que estão caracterizando. Mais ou menos, eu acho. Eu gosto da American Horror Story Coen, mas eu acho que não faço nenhum favor de voodoo, não. Na verdade, o ponto central da American Horror Story é fazer uma boa história de terror, né? Uma boa história de terror. Com a Cheryl Cocaína? É, que fizeram, isso, né? Fizeram umas coisas assim. Aquilo foi bem bizarro mesmo. Bizarro. Aí nós temos nós temos que pegar, então, voltar para a espiritualidade de Benin, né? Que aqui o pessoal conhece como Candomblé Ketu, né? Ketu. Ketu. Porque Ketu é no... a borda da Nigéria é Benin. E aí, e ver como isso desenvolveu, e são chamados orixás, né? O pessoal chama de orixá, mas na verdade é Luá. Né? É que existe essa troca de nomes aí. Essa mesma etnia, vamos dizer, nos Estados Unidos acabou desenvolvendo o voodoo, que é o voodoo americano, né? E nós temos o voodoo haitiano, que aí já também é um outro pessoal. Né? Assim, nós estamos falando então de três estilos de voodoo diferentes. Sim. Marie Laveau, por exemplo, existe nos Estados Unidos e não existe no Haiti, né? Não, até o voodoo da Benin, o voodoo da Haiti e o voodoo da New Orleans é bem diferente. Tem paralelos, claro, mas tem uma autonomia separada que os três vertentes não têm. Exato. O voodoo haitiano, ele foi trazido para os ocidentais pelo muito, muito mais pelo Milo Rigaud, que foi um escritor francês, né, ocultista francês. E foi assim que o pessoal começou a tomar mais consciência do que tinha lá no Haiti, né, que é um culto realmente tão bonito quanto muita gente... fazendo um paralelo, apesar de o Candomblé ter abraçado, né, esse culto de Benin de uma forma aqui, no Haiti houve mais mistura com a feitiçaria europeia e com a ideia religiosa do povo local mesmo, dos indígenas lá. Então, o equivalente aqui, pra gente, em termos assim, de visual, ele lembra bem a Umbanda, trabalha tão drasticamente, dramaticamente quanto a Quimbanda, né? E os Ulá seriam os equivalentes aos orixás, como a gente conhece aqui. Então, a ideia da bonequinha voodoo é uma ideia hollywoodiana, né? Existe o bonequinho voodoo? Existe. Existe o bonequinho voodoo na feitiçaria europeia? Tem. Sim. O bonequinho da feitiçaria europeia, que é a mesma coisa. Da onde veio? Difícil saber quem importou de quem, viu? Tem até estudos que mostram que lá na Grécia e em Roma já tinha esses bonequinhos, né? Sim, tinha. Então, tipo, por isso que é difícil entender de onde vem o quê. Né? A pessoa fala boneco, já fala voodoo. Não, né? Boneco, boneco é uma coisa que foi no mundo todo, né? Todo mundo. E, infelizmente, foi o que ficou. Todo mundo fala voodoo, todo mundo pensa no bonequinho voodoo. Né? E sempre pro mal, né? E o boneco, ele na verdade é usado para curar, para abençoar uma pessoa de longe. Também serve para fazer coisa errada. Também. Mas sobre o voodoo, para mim o voodoo é lindo. É lindo. É muito lindo, porque o the whole prospect of voodoo. O prospecto do voodoo. Is to understand the Lua, the mysteries. É entender os Luas, os mistérios. And make part of this mystery. E fazer parte desses mistérios. So, voodoo is about living a mystery. É, voodoo, então, é todo relacionado a viver um mistério. That is made possible. Que é feito possível. Because the voodoo saint. Porque o voodoo saint. Is always in a constant connection with está em conexão constante com with God com Deus, bom dia, and the mysteries, os mistérios, os mistérios. So it's a very enchanted world. É um mundo muito encantado. And very traditional. Voodoo managed to preserve traditional knowledge. Eles conseguiram preservar o conhecimento tradicional, né? A expressão haitiana ela é muito interessante. E o que a gente tem experimentado, assim, das pessoas. Sim. Também que têm caminhado nessa jornada com a gente, é a qualidade onírica. Do voodoo, mais do que qualquer outro culto que tenha conhecido, o voodoo é excepcional em te revelar através de sonhos vários ensinamentos e rituais e feitiços, e eles mostram quem são eles através dos sonhos. Você achou se alcançou era correto? É, se alcançou foi correto. Você vira um sonhador. Você sonhos... se torna um sonhador. Você entra num reino. É como se abrisse um portal de sonhos para você. Que você. Antes seus sonhos significavam certas coisas. E a partir daquele momento abre-se uma nova gama de outros sonhos. Diferentes, fantásticos. Eu realmente nunca tinha visto nada igual. Of my perception of voodoo. Essa ele acha que é a prova da percepção dele do voodoo. It is a merging of the mystical and visible. Que é uma mescla do invisível com o visível, né? Because this merging happens in dreams all the time. Porque essa mescla acontece muito em sonhos, né? Todo o tempo acontece em sonhos. And this happens in the practice or in the isso acontece na prática. Eu fiquei muito surpresa quando eu fui receber a minha iniciação, quando eu falei pro meu iniciador, né, eu falei assim, olha, eu realmente não sinto que eu tenho todo esse conhecimento, né, para mim receber, não me achava digna de receber. E ele virou para mim e falou assim, não se preocupa não, o que você não souber, a Lua vai te ensinar. E aí ele falou isso com tanta certeza, eu fiquei insegura, mas tudo bem, se ele estava avaliando e ele ia passar, ele achou que eu era digna de receber, eu recebi, e eu fiquei tão chocada com sonhos, porque era muita coisa e era muito constante, muito profundo e com imagens que eu jamais teria nem visto em filmes, nem nada, foi estranho, foi louco. Então, voodoo, então, para quem não tem noção nenhuma, teria que visitar de repente um candomblé, para ter uma ideia de quem são orixás como manifestações da natureza e tudo mais, né? Porque tem ideia, gente que tem uma ideia de que orixá seja, sei lá, igual o santo católico, alguma coisa assim, tem gente que chama de santo. Sim, porque orixá olhou todo mistérios da natureza. Da natureza. Né? Consciência da natureza, é conscious. É, que a gente, muita gente humaniza, né? Pega um orixá e fala assim, ah, é uma mulher, Oxum é uma mulher bonita, né? É, que veste isso, que veste aquilo outro. A gente pode antropomorfizar a figura, mas no frigir dos ovos, Oxum é aquela sensação, por exemplo, para quem não conhece nada, você vai na frente de uma cachoeira bonita, e quando você para ali e olha para a cachoeira, o que você sente? Qual é a energia que você sente vendo aquela coisa majestica, aquelas águas descendo, aquela coisa cristalina, linda? Não te bate um sentimento de arrebatamento? Isso é estar possuído por Oxum. Naquele momento você está possuído por Oxum. Então, a ideia de que aquela energia é Oxum, não é aquela mulher negra bonita que fica segurando um espelho e... e não, contas tem, na frente do rosto. Não, tem uma diferença de espírito. De vessel, de espírito masculino. É, tem a diferença do espírito e do vaso, né? Da manifestação que a gente cria em torno. No voodoo não é diferente. São manifestações da natureza. É o mistério das manifestações naturais. Luás são isso. Negócio, porque tudo isso tem qualidades na vida também. Qualidades. Porque isso tem countless laws. É, muito, muito laws. Muito, tem mais do que a gente pode ouvir e falar numa vida inteira. É muita coisa. Uhum. Mas, assim, extremamente fascinante, fascinante. Eu até tinha alguns outros temas que eu queria perguntar, que eu queria entrar, mas essa descrição de Oxum, toda essa parte que você falou sobre o voodoo, vocês falaram sobre o voodoo, foi muito boa, foi inspiradora e influenciadora, foi belo. E assim, era um desejo inicial de quando esse tema fosse abordado aqui no Vox Vampírica, era que ele fosse passado não para se falar um pouco mais do mesmo, sim uma vivência, alguém que tivesse uma vivência, um conhecimento e que principalmente pudesse trazer para a gente a beleza, o lado belo, o lado inspirador de por que o voodoo, a quimbanda, o bea, o palo bayombe, qual a beleza, qual a força da beleza que reside nesses caminhos espirituais que sustentam eles, e não bem o aspecto hollywoodiano, por assim dizer, o aspecto mais grotesco, ou aquele senso comum, empobrecido, de sempre tentar revestir tudo isso com formas malevolentes, né? Como a gente infelizmente vê muito quando esses temas aparecem em alguns lugares, né? Eu tô super contente, assim, com tudo isso que vocês compartilharam aqui com a gente hoje. Obrigado. E, assim, né, a gente também aqui tá chegando já no... aqui no pontinho, que logo logo o programa, a gente passa do nosso horário aqui. Então eu já deixo de antemão o convite, que eu quero vocês dois de novo aqui no Vox Vampírica, pra gente falar sobre o lado europeu também, né, de vários cultos e de várias outras obras, inclusive dos Bogomilos, que são os meus a heresia dos Bogomilos, que são o meu assunto favorito atualmente. Bogomilo. Ah, claro. Com certeza, vai ser um prazer. Opa, eu vou adorar. E antes, assim, só pra gente chegar aqui no final, eu soube, eu não sei bem se foi um Daimon, um Exu ou um morcego que me contou, mas parece que tem livro novo do Nick pra sair, de repente vai sair em português também. Que livro? Eu acho que era... eu não lembro se era um e-book, mas acho que era o Art of Untamed. Artes da Noite, é esse o nome? O Artes da Noite, nós vamos realmente fazer uma versão e-book dele, né? E também do Artes das Indomáveis. O Artes das Indomáveis, né? Que realmente nós tivemos um problema com a editora, né? Bom, não foi problema nosso com a editora teve um problema entre quais que os sócios e a coisa não deu muito certo. E nós ficamos com um livro então que não estava indo para as livrarias e com pessoas querendo esse livro, né? O Artes da Noite. Então a gente achou que então era seria eu era uma delas. Publicar tanto um e o outro que não chegou a atingir as prateleiras das livrarias, né? Que é o Artes das Indomáveis. Que, assim, falando um pouquinho desses dois livros, o Artes da Noite é um livro, ele é enciclopédico para entender bruxaria, como é que esse fenômeno surgiu em termos de Europa, especialmente. Sim, fundado na Mesopotâmia. Da Mesopotâmia em diante, os paralelos. Viagem de Porto Rico. Então é um livro para viajar, porque ele vai pintando um fundo para você conseguir revelar a bruxa, né? Por isso que a gente fala em enciclopédia, porque ele vem muito dado para você conseguir pintar esse canvas, né? E aí a figura da bruxa surge por si. E o Arte das Indomadas já é um livro menor, é um livro que vai falar, não só vai falar mais da bruxa, como ele também vai falar de alguns ritos que foram perdidos, que entraram na área dos feitiços proibidos, né? Então é um livro um pouquinho mais específico, menor e mais preciso na figura da bruxa. Então são livros complementares, né? E eu espero que vocês apreciem assim que ele já for colocado em e-book, e a gente vai avisar para vocês aí também no Oficina Vampírica. Opa, a gente vai adorar. Com certeza vão ter bastante leitores aqui do Vox. Ótimo. Vai ser muito, muito legal, né? Queridos, como nossos ouvintes fazem para encontrarem vocês nos blogs? Tem blog, tem fanpage? Passem os endereços, por gentileza. Nós temos o Starry Cave, né? Que é www.starrycave.com. E nós temos também o Espelho de Circe, para quem lê em português, né? É www.espelhodecirce.com.br. Em ambos os sites, nós temos ali também os botões para like page no Facebook e tudo mais. Os livros também. Os livros. Tem botões nos livros, no meu blog. Para quem quiser ler os livros, esses livros, né? O Palmayombe, Kimbanda, o Exu, Magira, todos estão lá listados no blog Starry Cave. Então, recomendo, lógico, que vão visitar, mesmo que não, às vezes não tenham um conhecimento muito profundo de inglês, pelo menos os livros estão listados lá. Vocês podem ter uma ideia, então, do trabalho do Nick. Trabalho fantástico e a gente sempre vira e mexe, aparece citações aos textos de vocês aqui no Vox, né? Sim. Então... Obrigada, nós nos sentimos muito honrados. Eu que me sinto honrado, eu que agradeço gratidão a vocês por esse tempinho, por essa presença aqui no programa. Foi uma edição majestosa. Eu tenho certeza que o pessoal que está curtindo aqui ao vivo o programa e a turma que vai baixar o podcast depois que esse aqui foi ao ar, eles vão encontrar muita coisa. Eu acho que vai despertar novos olhares para muitos temas que estão por aí, que estão em volta de todos nós. Sim, com certeza. E assim, mais para frente, quando a gente entrar na história europeia da coisa, numa próxima entrevista, nós podemos até desenvolver um tema entre a ligação da bruxa, do vampiro e do lobisomem. Sim. Opa, aí vai ficar muito legal. Eu acho que nós podemos chegar lá. Sim, verdade. Tá bom? Com certeza. Então é isso, meus queridos. Gratidão pela presença. Esperamos vocês nas próximas edições. E agora o Vox Vampírica, a gente vai com mais um bloco musical. Não saiam daí. We'll be right back. let me turn, turn to Jesus. By his faithful nuts, he will raise my wheel to the ground, my monster man, where you will carve. This would be a sign of your comfort. I've betrayed my grateful nation. I've betrayed my only friend that stepped on the twilight on your forehead. I nourished of him with my courage. We are bound by the same drive. We are crucified on the same before sacred ambition. I will close my name. I will force this love. I will keep your affection from fading. I will close my name. I will force this love. I will keep your affection from fading. I will close my name. I will force this love. I will clean your infection from pain. My death won't be more glorious than your. No one ever will. My defeated swallowed the bitter seed and the dark profile of your perfection. What's the name of my savior? My knees will tremble while I enter the kingdom of heaven while I scatter my head with sheet and justice. White will substitute my sphere. With the dog, the road to the bushes, the lobotomy of faith. I will close my name. I will force this love. I will clean your infection from faith. I will close my name. I will force this love. I will clean your infection from fame. I will close my name. I will force this love. I will clean your infection from fame. Thank you. on you.